autonomia 4 horas e 40, POB 111, alternando galhão. Uno, uno, meia, uno, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH no 0 no 3. Via Índia, reporte era pronto, gol 1-1-1. Espera pronto, gol 1-1-1-1. Gol 1-1-1-1, autorizado, linhar e decolar, pista 1-0, vento variável 029. A linha decola no 0, gol 1-1-1. Feedback e acionamento da 3601. A 3601 está livre, chama táxi. Livre. Uno, uno, meia, uno, decola 228, chama agora o controle 120, decimal 8. Controle 208, muito obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, gol 1161, livrando 1500, vai levar 1500. Rodrigo, 1161, contato radar, suba para o nível 360, atualizado direto Ledão. Direto Lida, sessão 360, 1-1-1-1, obrigado. táxi Oceano 3601. POB 121, autonomia de 3 horas, correção, autonomia de 4 horas, alternando galhão. Tá 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via PAT, taxi índio, no ponto de espera, reporte pronto, quem é legal no 0 no 3. Cliente, autorizado até o ponto de espera via PAT, índio, é reporta pronto lá, 3601. Pronto, 3601 autorizado, linha área decolar, pista 10, vento calmo. Gente, a linha decola 10, então 3601. A 3601, decolado 35, chama agora o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, USA 3601. 3601, ator da decolagem, se for para nível 360, autorizado direto Lido. 360, Lido, obrigado. Sou 1161, acho que agora Recife, frequência 12835, alternado 1251. 2835, 1251, ou 1161. Obrigado, uma boa vez. Bom dia. Sim. bom dia, 3399. São 3399 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, VP Zulu 10 Taubaté, nível de voo 340. Saída São João, Leda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva à direita. Transponder 5070, controle 120, décima 8. Autorizado para Guarulhos, 340. Depois do Luno 0, Taubaté, ainda salvo no Alfa, Leda Motiva, de Fandano 0, curva direita, Matana 5070, 2208. Fica 3399, correto, chama pronto, portão 10. Vamos lá, pronto. Chama agora Recife na frequência 125.35, alternado 125.1. 125.35, alternado 125.1, distante 3601, bom dia. 3399, portão 10, tá livre, chama táxi. Chama na táxi. Dia autoocupar, sem identificação, chegada com médio 1, chama no portal descido, ajuste 1093. Bem, está autorizado direto em tapa, beleza? Salvador, um bom dia. O Xanel 6075. Informação Charlie, está locado no 06, autorização São Paulo Congonhas. O Xanel 6075, autorizado São Paulo Congonhas, via peso 10 por base, após sair conforme rota. Nível de voo 360, saída Salvo 1, Lida Motiva. Decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5075, controle 120, decimal 8. Do Congonhas conforme peso Lumo 0, após Cubase 360, primeira direita, Sambu 1, Leda Motiva 5075208. Chileme 075, correto, chama pronto. Chama pronto. Jaxa 3399-1044, horas Galeão. A 3399, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH no 0, no 6. Pátio e Índia vai reportar pronto, ponto de espera, Jaxa 3399. Bom dia, Gol 1961, sente a informação de Charlie, estamos pronto para a cópia do Galeão. 1961, prepare-se a edição, voo 1 e aguarde a cópia. Edição, voo 1, aguardando cópia, Gol 1961. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 961. 1961, autorizado para o aeroporto do Galeão, via pêndulo 44, nível de voo 360. Saída São João na transição Dóculo. Decola da pista 90 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5077, controle 120, décima 8. Gente, presente ao nível 360, via pêndulo 44, a primeira aerovia. Decola da pista 90. Primeira curva direita, São Paulo, transição Dóculo. Transponder 5077, controle 1208, Gol 1961, estamos na Uno Lima. Gol 1961, com atendimento correto, chama pronto, pushback, esse momento. Chama na Gol 1961. Santa 3399, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento variável 022. A linha decola 10, 3399. 99, decolada 00, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia, 3399, pode voar direto Leda? Autorizado, direto Leda, presente, está 3899. Graças, direto Leda. Salvador, bom dia, 1229 da Gol, ciente da charge, autorização, Congonha. 1229, autorizado São Paulo, Congonhas, via pêsulo 10 por base, pêsulo 16, pode seguir conforme rota, nível de voo 360. Saída São Bruno, Leda Motiva, decola da pista 10, após a decolagem de primeira curva direita. Transpondo 5101, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado nível 360 para São Paulo, na São Bruno, Leda Motiva. Depois é pêsulo 10, com 0, o base é pêsulo 16. Decola a curva direita, 5101 e o controle 1208. Voo 1229. Voo 1229, correto, chama pronto, portão 7. Chama é, agora. Salvador, 3399, pode voar, Motiva? Aguarde coordenação, está 3399. Graças, aguardando. Meu índio da Papai, estou autorizado a final do ILSX Roy, desce para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0, no 3 e forma estabilizada. Autorizado o ILSX Roy, encontrará estabilizado de 102.000, o índio da Papai, se encher a padrão. Nove, chame agora o Recife na frequência 12835, alterna 125, décima 1. 2835, 251, boa. bom dia, é o Chané, Oscar November Whisky. O Chané, Oscar November Whisky, prossiga. Oscar November Whisky para reboque, pátio 3 para pátio 1, posição 5. Oscar November Whisky, aguarde para reboque. Salvador, o Chané 6075 na 06, solicita o acionamento de um dos reatores na posição. O Chané 6075 já coordenado com o Fero? Já, o fiscal está aqui embaixo. Sim, chame pronto para o push, o Chané 6075. Dá uma para o push, o Chané 6075. Agora 961 na escuta. Confirma 961? Confirma o chamado para o push? Mais 2 minutos. Sim. Gente, Gol 961. Gol 229, está autorizado para o 7, chama táxi. Isso, Gol 961 no pátio 3 está autorizado para o táxi. Chama para o táxi Gol 961. Sou em Salvador, bom dia, o Chané 621, informação é a Charlie está na 11 para autorização Guarulhos. O Chané 6251, autorizado, Guarulhos, ponto de Guarulhos, veio pelo 10 Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, Leda Motiva, decolada pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5105, controle 120, décima 8. Oxiné 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, decolada no zero após a direita após a decolagem, perfeita São João, Leda Motiva, intercepta após o 10, Taubaté. Transponder 5105, controle 120, décima 8. Oxalá 6251, correto, chama pronto. Pará, 6251, obrigado. Azul Alfa X-Ray Whisky, prossiga. Azul Alfa X-Ray Whisky, solicita reboque do Pat 3, posição 4, Lima, até o Pat principal, posição 08. O Alfa X-Ray Whisky, aguarde número 2 para o reboque do Pat 3. Ótica 9000 suficiente. Aguardo. Autorização. Táxi 1229 com 4 horas e 45, alternada Galeão, POB 122. Gol 229, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 10 no 3. Pátio Índia lá pronto, vai formar gol 122. Puxa, acionamento, acionar 6075, está ciente da aeronave da Gol passando a retaguarda. Puxa, não é 6075, após a aeronave da Gol livrar a retaguarda, está autorizado no portão 6, chama táxi. Após a aeronave da Gol, autorizado, chamará para o táxi, acionar 6075. Goleiro de Utepapá, estabilizado. Utepapá completa o final do procedimento, chama a Torre Salvador, 1-1-8-2-9-5. Torre Salvador 5, a Torre de Utepapá já volta. Torre Salvador, bom dia para Romeu Índia, até o Papá, transfere. Papá, Romeu Índia, Hotel Papá, avistado, QNH 1003, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continuando aguardando, Índia está com paciente. Para o táxi, gol 1961, com 139 a bordo, estou no meio de 3 horas e 35, alterna Campinas. 1961, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH 10 no 3. 7013, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1, chegou no 1961. Uma 229, mantém o ponto de espera. Ótimo. Romeu Índia, Hotel Papá, autorizado pouso, pista 10, vento variável 03 nós. Pouso autorizado, sem condições, Índia, Hotel Papá. 1229, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. E mantenhamos 029. São Paulo, meu Índia Hotel Papá. O solo no 8, libera a direita e chama correção. Mantenha minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Oi, bom dia, azul 2535, a Charlie, autorização para Santos Dumont. Azul 2535, prepare São Voando e aguarde. Legal, ele foi na Alfa lá e reportagem da Juliette, o Índia Hotel Papá na sua. Índia Hotel Papá, confirma o passo? A Baeté, o hangar da Baeté tá sério. Gente. Salvador, azul Alfa, é que foi o Wish? Prossiga. Azul Alfa, que foi o Wish, solicita um reboque, pátio 3, até a posição 08, pátio principal. Táxi, seu Chané 6075, 106 Bozo, 350 de autonomia, alterando Galeão. Chané 6075, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, quem negar 10 no 3. Pátio Índia, no ponto de espera reportada pronta 10 no 3, o Chané 6075. 1229, autorizado decolar pista 10, vento variável 039. Livre decolagem, gol 1229. Pode esperar pronto, gol 961. Gol 961, após a rolagem da aeronave da companhia, autorizado alinhar e manter a pistola zero. Acidente após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantendo zero, gol 961. Azul Alfa X-Ray Whisky, número 2 para o reboque, aguarde. Aguardo. Oscar November Whisky na escuta? Na sua escuta, profita. Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. É portar para ingresso do pátio principal. Oscar November Whisky. Estacionamento azul 2535, posição 1. 1229, decolado 20, chame agora controle. 120, decimal 8. 1208, bom dia, 229. Azul 2535, aguarda. Aguarda. Do papai, 29, bom dia, passa 210. Rodrigo, 1229, contato radar de decolagem, subiu para o nível 360, autorizado direto legal. Direto Leda, gol 1961, autorizado decolar, pistão 0, vento variável 1. Gente, decolagem de 1961. Pronto, espera pronto, o Chiné 6075. O Chiné 6075, após a rolagem do Boeing da voa, autorizado alinhar e manter pistão 0. Após o gol ali, mantenha no 0, Chiné 6075. O 2535, pronto, cota. quanto cota é 2535? Azul 2535, autorizado Serra Bravo Romeu Juliette, via Pêsulo 44 Aldeia, nível de voo 340. Saída Sanvo Uno, transição Dóculo, decolada pista no zero após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5102, controle 120, decimal 8. Azul 2535, Santos Dumont, 340, decolada 10, Sanvo Uno, curva à direita após a decolagem, Pêsulo 44, minha aldeia. 5102, transponder, controle 1208, Azul 2535, próximo para o push no gate 3. Do 2535, portão 03, autorizado, chama táxi. Depois chama táxi, Azul 2535. 1961, decolado 23, chama agora o controle 120, decimal 8. Controle 108, boa noite. Índio Hotel Papá, autorizado, Lima Mike, reporte na Taxi Quebec. Lima Mike, reporte na Quebec, Índio Hotel Papá. Olá. Rodrigo 961, contato radar, suba para nível 360, via Sanvo Uno. Via Sanvo Uno, sobe 360, voo 961. 11, precisa de acionamento. Oxenai 6251, portão 11 está livre, chama táxi. Marinho táxi, 6251. Índio Hotel Papal, autorizado cruzamento no 735, táxi via Papal, estaciona a frequência livre. Cruzamento, 735, vai... Você fazer essa livre, Índio Hotel Papal. Taxiway Whiskey, pro reboque na escuta. Na escuta, Alfa Taxiway Whiskey. Alfa, que seu limite que autorizado no início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo autorizado para reboque e reportar ingresso no pátio principal.